Nenhuma, e o mérito está num trabalho fantástico que tem feito o seu vereador do desporto, o professor Nuno Ribeiro, numa colaboração, e também não podemos deixar aqui que a candidatura para isto se realizar em Oliveira do Hospital foi da secção de ténis do Clube de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital, e por isso eles são os grandes obreiros, a Câmara Municipal proporcionou, e como fazemos em muitas coisas, quando recebemos pessoas, tentamos receber o melhor possível para que elas fiquem com uma boa impressão nossa, e como ouviu agora das palavras do seu Presidente da Federação de ténis de mesa, e a quem eu quero agradecer, também acho que teve muito brilhantismo por ser um Benfica Sporting, também não o deixamos de associar, mas de qualquer maneira o próprio núcleo do Sporting hoje também fez aqui uma grande claca, que eu quero dar os parabéns, são pessoas que eu tenho no coração, sendo benfiquista e torcendo pelo meu Benfica, mas admiro essas pessoas, e umas são pessoas que o núcleo do Sporting também tem feito um grande trabalho, e a quem eu também lhe quero agradecer todo este apoio que eles deram aos seus atletas. Lutaram, como o resto do público, pelo Benfica, mas eu até acho que ganham melhor, e acho que o Sporting foi melhor que o Benfica, e por isso que eu quero dizer ao Oliveira do Hospital, na minha presidência, tem vindo a marcar um conjunto de momentos únicos de projeção do Oliveira do Hospital numa estratégia absolutamente de marketing, criando uma marca que é o Oliveira do Hospital, e que é uma marca que hoje começa a ter muito valor em termos, e são estas pequenas coisas, como este testemunho não poderia ser melhor, este testemunho do seu Presidente da Federação Portuguesa de Ténis, a quem eu quero agradecer também esta visão da descentralização no país. Se calhar era muito mais fácil com equipes realizar em Lisboa, até porque na parte feminina, na final feminina, havia uma equipe dos Açores, que sempre alguns problemas de deslocação para o interior, e aceitaram esse convite, mas não posso deixar hoje também dizer aqui de ressaltar o trabalho feito pelo futebol, pelo Clube de Caça e Pesca na área do ténis, e também do seu presidente, do Zé Matias, que é um homem, e deixem-me dizer, eu acho que nunca houve uma dinâmica desportiva e nunca houve um vereador, sem desprimor até para a senhora vereadora, a professora Graça Silva da Educação, mas o professor Nuno Ribeiro é um homem no lugar certo, sem dúvida nenhuma, que tem feito um grande trabalho, com um grande entusiasmo, e tudo isto é muito trabalho fruto dele e da equipe da Câmara Municipal. Acredito que hoje recebe muitos convites de diversas federações e diversas modalidades para trazer eventos para cá, é mesmo assim? Sim, eu tenho um sonho, que é fazer aqui um sonho, que é fazer uma final fora do Hockey Patins, que tenho lutado por ela. Há tempos foram-me oferecido a final fora da Liga dos Campeões, mas que as despesas de ordem financeira eram muito, e não tivemos, até porque era preciso fazer uma substituição do piso, implicava. Estivemos perto, e por isso tive uma fase de negociação da final fora da Liga dos Campeões, e por isso isso demonstra que como sabem, também já fiz a Taça Hugo dos Santos, que este ano muda de alteração, porque são 8 equipes, são mais 4 dias, há uma série de mudanças, temos a negociar, porque nós temos o contrato do protocolo mais um ano, e por isso, como eu disse, o meu sonho é de vez em quando trazer aqui alguns eventos que nos diferenciem e que projetem a marca Oliveira do Hospital.